Cola sua boca na minha e não deixa eu morder. Cola o seu corpo no meu e não me dá prazer. Tô ensaiando a horas uma cantada, só que até agora não saiu nada. Chegou a hora de falar. Se o não eu já tenho, agora eu vou arriscar. Você é água, eu sou a sede. Deixa eu beber. Sua boca na minha e não deixa eu morder. Cola o seu corpo no meu e não me dá prazer. Tô ensaiando a horas uma cantada, só que até agora não saiu nada. Chegou a hora de falar. Se o não eu já tenho, agora eu vou arriscar. Você é água, eu sou. Matar minha sede. Você é água, eu sou a sede. Deixa eu beber. Deixa eu beber. Matar minha sede de você. Matar minha sede. Matar minha sede. E deixa eu beber. Matar minha sede.